JK. Sem estresse é festa. Eu escapei da pandemia, então vou viver. Meu copo Jack Daniels. No estúdio São Paulo com Matuê. A favela venceu, falei pra você. O trap venceu, falei pra você. Tô com o Rafa no estúdio gravando. Mano, quem diria que isso ia acontecer? Sabores na minha strain. Skunk eu de chavei. Sem pagar pau pra ninguém. Na Trap Lab com JK. Não me vendo pra ninguém. Na bag tem mais de 100. De Fotal até GA. Muita beat, beat, beat down. Do nada não rola um hit. Essa os blogs todos vão desacreditar. Vou pegar meu dinheiro e vou pra praia. 07, cê não me encontrar. Então bola mais um. Beleza exótica. Tem de tudo se quiser caburar. Bandiu e de Zaza. Zaza. Eu já andei por aqui. Eu trabalhei por aqui. De show em show foi foda. Cachê crescendo, a porta é minha. Uma porcentagem disse, eu vou gastar tudo com a minha família. E a outra parte disse, eu vou guardar pra investir em mim. Gang, gang. Empilha de 100. Foco no nosso corre, eu nunca devia a ninguém. Mantém, mantém. Tô empilhando, mantém, mantém. Eu trabalhei demais a base do ódio. Hoje em dia nós só quer fazer bem. Eu quero a de potencial, a que me deixa motivado, a que nunca me deixa pra baixo. Sem bad, sem maconha ruim do meu lado. Yeah. A loja tá online, lucro sem parar o baile. Sem preguiça é pé na porta, mano, isso que é foda. Eu sou assim, shirt slim fit, eu tô de grife. Zaza, blunt rara, yeah. Agressivamente, huh. Fazendo fumaça, jogando pra mente. Pra fora os problemas, FNDX conexão 4. Tô no Jordan, no Easy, yeah. De low cost, show de North Face. Rafa. Meus fãs são meu maior presente. Fazer isso é um sonho que eu procurei tanto. E eu me entreguei pra isso. Eu me entreguei pra isso. Com Zeus aprendi. Zeus aprendi. Eu tô maior que antes. Bem maior que sem antes. Sem stress é festa. Eu escapei da pandemia, então vou viver. Meu copo Jack Daniels. No estúdio São Paulo com Matuê. A favela venceu, falei pra você. O trap venceu, falei pra você. Tô com o Rafa no estúdio gravando. Mano, quem diria que isso ia acontecer? Sem stress é festa. Eu escapei da pandemia, então vou viver. Meu copo Jack Daniels. No estúdio São Paulo com Matuê. A favela venceu, falei pra você. O trap venceu, falei pra você. Tô com o Rafa no estúdio gravando. Mano, quem diria que isso ia acontecer?